tenho conseguido colocar em prática aqui na casa do Senhor. E, por incrível que pareça, o que está na pastoral é mais ou menos sobre o que eu vou falar hoje. E eu não li a pastoral antes, quem escreveu a pastoral foi a Nair, e eu não tinha lido antes de vir para cá. A Nair falou, ah, lê a pastoral, que vê o que você acha. Até eu falei, não, deixa eu te falar sobre o que eu vou falar. Ela, é a mesma coisa que você está falando para mim e o que eu escrevi. Então, eu acho que Deus tem alguma coisa para ensinar para a gente a respeito disso, né? E a intenção, minha intenção hoje não é falar só para as crianças, mas é falar também para a igreja como um todo. Vou pedir para, lógico, a gente vai usar alguns recursos para as crianças poderem entender melhor, mas a ideia é falar para a igreja como um todo. Vou pedir para os irmãos abrirem Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Todos acharam? Mateus 6, 25. Amém? Podemos ler? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se o Senhor veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, como vestirá muito... Desculpe, irmãos. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. A gente vai se prender no versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas lhes serão acrescentadas. Vamos orar? Pai de amor, obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos hoje de estudar mais a tua palavra, de conhecer mais sobre ti, sobre o que o Senhor deseja para a nossa vida, Pai. Usa a minha vida como instrumento teu, Senhor, que tudo que o Senhor deseja falar, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja nos mostrar, ó Pai, que o Senhor possa fazer isso aqui hoje, ó Pai. Obrigada pela oportunidade que temos, ó Pai, de cada dia mais nos aproximarmos de ti. Fica com esse momento, em nome de Jesus, amém. Um outro texto também que eu vou usar é o de Daniel. E aquela passagem, aquela história que fala de Daniel, dos amigos de Daniel, né, na verdade. E que a época que o rei tinha construído uma gigantesca estátua de ouro. Eu vou ler para vocês aqui. Está em Daniel 3, para aqueles que quiserem acompanhar também. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas e os prefeitos, governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem ao rei que o rei Nabucodonosor mandara erguer. E ficaram em pé diante dela. Bom, a gente vai usar uma ilustração aqui para todo mundo poder acompanhar, né? Quando eu falei de buscar, quando a gente leu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, esse é um valor, é um padrão de vida, certo? Não é um padrão? Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Toda criança, se você pegar assim, os adolescentes e perguntar: ah, mas o que você acha dos seus pais? Ou o que você viu nos seus pais? Muitos adolescentes vão dizer: ah, não sei, eu não tenho muito o que dizer. Ah, mas e um valor que você aprendeu com seu pai? Ah, não sei. Muitos adolescentes que estão no mundo hoje podem te responder isso. E uma coisa que eu estava estudando, eu li alguns livros a respeito de educação de filhos e tudo mais, é que toda criança precisa de um significado para a vida dela. Ou seja, ela precisa de um padrão ético e um padrão moral a ser seguido. Ou seja, ela precisa de orientação. Toda criança precisa de orientação. A criança nasce, ela está ali e ela não sabe para onde ir. Ela precisa de orientação. E a criança incorpora os valores de seus pais. E não cabe só os pais nesse sentido. Ela incorpora os valores dos seus tios, dos seus avós, dos seus primos, dos seus parentes mais próximos, dos seus parentes mais distantes. A criança, ela é uma esponjinha, né? Ela absorve tudo que tem perto dela. E ela incorpora os valores que estão presentes a ela. Bom, o rei mandou erguer uma gigantesca imagem. E ele falou que todo mundo tinha que se dobrar diante dessa estátua, né? Ao ouvirem o som, eles tinham todos que se dobrar e adorar a estátua. Não era isso? Os irmãos conhecem a história, certo? Muito bem. O que aconteceu? Eis que... vamos ver o versículo 7. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos, línguas, prostaram-se em terra e adoraram a imagem do rei Nabucodonosor, que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Então, ouviram som e se prostraram. Isso já mostra um tipo de padrão que o mundo coloca, né? Isso já mostra um tipo de padrão que era colocado na frente daquelas pessoas. Elas nem pensavam, elas nem entendiam, elas só faziam. E muitas vezes, os nossos filhos, eles passam por isso também. Aqui é um sonrisal, tá? E essas pessoas que se prostravam diante da imagem de Nabucodonosor são como as pessoas que estão no mundo, né? Elas não raciocinam, elas não pensam por elas mesmas, elas copiam modelos. E muitas crianças, quando entram no mundo, acabam sendo engolidas por esse padrão que é apresentado no mundo também. Que é um padrão frágil, um padrão errado, um padrão muito falho, né? E esse padrão, muitas vezes, é colocado pelos próprios pais dentro de casa. Então, o que acontece quando eu colocar isso aqui dentro da água? Os irmãos já brincaram de colocar sonrisal na água? Não, mas os irmãos sabem o que acontece. O que acontece? Hã? Vai se desfazer, vai começar a borbulhar? Então, tá bom. Então, imaginem que esses aqui são os filhos de vocês. Ou uma pessoa que vocês amam muito. Imaginem aquelas pessoas que se prostraram diante de Nabucodonosor. Daqui a um tempinho, o sonrisal não vai nem estar mais aqui, né? Ele já vai ter sido consumido por toda essa água. E ele vai ser mais um no meio do todo. Não vai ter diferença, não vai ter sal, não vai ser sal, não vai ser luz, não vai fazer a menor diferença no mundo. Imagina se seu filho fosse assim. Se o seu filho a entrar no mundo fosse exatamente assim. Alguém que fosse ser sugado pelo mundo, que fosse adquirir o padrão que o mundo tem. Se vocês pensarem que a água é o mundo, e que o seu filho era o sonrisal, ou que você é o sonrisal, quando você entra em contato com o mundo, você se desfaz, você cria o padrão do mundo. Não é isso? Estão me acompanhando, irmãos? Sim? Então tá bom. Vocês viram que o sonrisal nem está mais aqui, né? Já foi. Já se misturou com a água. Seu filho pode criar o padrão do mundo. Você consegue separar o sonrisal da água? Não. É isso que os irmãos querem para os seus filhos, para as pessoas que vocês amam? Que o sonrisal seja que nem um sonrisal que entra na água e que depois de 2 minutos você não consegue separar mais o que é um e o que é o outro? As pessoas que adoravam a imagem de Nabucodonosor eram assim. Ao entrar em contato com a água, se desfaziam. Não conseguiam se separar daquela impureza, daquilo que tinha de errado. Mas 3 pessoas se recusaram a fazer isso. Alguns irmãos lembram quem são? Muito bom que os irmãos participam também. Não me sinto sozinha. Muito bem. Essas 3 pessoas se recusaram a se dobrar diante da estátua. Muito bem. E o que aconteceu? Ah, então eles, além de não se dobrarem, eles tomaram uma postura. O que a gente leu lá em Mateus? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando esses jovens disseram assim, não vou me prostrar diante dessa estátua, o que eles disseram? Estou buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estou preocupado com o resto? O que vai acontecer comigo? Não, mas eu estou fazendo um compromisso, eu estou firmando o meu compromisso de não ser assim. Né? Bom, então a gente já sabe que a gente não pode sair ao mundo, que a gente não pode deixar que os nossos filhos, que as pessoas que nós amamos, entrem em contato com o mundo desprotegidas. Né? Mas tem um segundo tipo, que é o tipo... Por fora, sou um crente excelente. Por dentro, eu sou frágil como aquela pessoa que foi ali derretida. O que acontece quando eu ponho uma pessoa frágil no mundo? O que acontece? Não acontece nada? Acontece. Aos pouquinhos, ela vai começar a ser consumida com uma pessoa que não tem nenhuma proteção, como o sonrisal que não tinha nenhuma proteção. Ele vai, tá vendo que tá borbulhando? Né? Bem pouquinho, é bem discreto, né? Aquela pessoa que não é firme com o Senhor, aos pouquinhos ela vai se desvinculando também, não vai? Vai deixando o reino de Deus e a sua justiça em segundo plano. Bom, vocês querem que os filhos de vocês, as pessoas que vocês amam, sejam assim também? Superficiais? Não, né? Muito bem. Esses 3 rapazes não eram assim. Eles eram rapazes diferentes. Eles buscaram primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E nem pensaram nas demais coisas, porque eles sabiam que as demais coisas estavam a cargo de Deus. Estavam a cargo de Deus. Eles não tinham que se preocupar com nada. Se Deus está no controle de todas as coisas, a gente tem que se preocupar? De forma alguma. Pois então eles falaram, não vamos nos prostrar, né? Eles até falam para o rei que eles não iam fazer isso, que eles iriam se recusar, que eles achavam que aquilo não era da vontade de Deus. Então eles não se prostraram. Eles foram amarrados e jogados aonde? Numa fornalha. E aí o que aconteceu, irmãos? Queimaram. Acabou. O que aconteceu? Ah, quando olharam para a fornalha, eles estavam... Tinham virado churrasco. Não, o que tinha acontecido com eles? Estavam protegidos. E protegidos por quem? Pelo Senhor. Né? E por que eles estavam protegidos pelo Senhor? Porque eles buscaram primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E a proteção a eles foi dada. Agora vamos ver esse sonrisal aqui. Ele está fechado, ó. Está lacrado. Vamos imaginar que esse sonrisal é o seu filho, sua filha, seu neto, seu sobrinho, aquela pessoa que você ama. Que quando ela é jogada no mundo, acontece o que com ela? Ó, acontece o quê? Absolutamente nada. E foi o que aconteceu com aqueles 3 rapazes. Eles foram jogados na fornalha. E não aconteceu nada. Por que que não aconteceu nada? Porque eles estavam protegidos por quem? Pelo rei? Pela estátua do rei? Por Deus. Então, quando nós somos colocados no mundo, mas somos pessoas fechadas, seladas por Deus, as demais coisas não serão acrescentada, seja proteção, seja o que comer, seja o que beber, seja o que vestir, as demais coisas serão acrescentadas. E o que eu quero passar para os irmãos é muito rápido hoje, eu não quero ficar muito tempo falando, porque eu acho que o que Deus tem para nos ensinar é muito claro. Três jovens contra todo mundo, contra todas aquelas pessoas que se curvaram, falaram: eu não me curvo, porque eu busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas me serão acrescentadas. No começo eu falei que toda criança precisa de um padrão ético e moral, e que as crianças incorporam os valores dos adultos. Não falei isso? Que tipo de valores vocês têm passado para as crianças? Que tipo de valores vocês têm passado para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus sobrinhos, para os seus netos, para os seus irmãos? São esses? É o de fragilidade? Ou é daquele que é selado por Cristo? Que tipo de valores a gente tem passado, né? Deixa eu fazer uma pergunta para os pais que têm filhos pequenos ou que não têm filhos tão pequenos, mas que já passaram por isso. Os seus filhos faltam na escola regularmente? Faltavam na escola? Não faltavam? Quantos dos seus filhos estudavam de manhã? Levantem a mão. Ou já estudaram de manhã? Levantem a mão se eles faltavam toda semana. Não? Ah, então você passou um padrão para o seu filho de que ir à escola toda semana é importante, tô certa? Ok. Quantos dos seus filhos vêm à igreja domingo de manhã? Olha, irmãos, nem metade levantou a mão. Quantos dos seus filhos acordavam cedo para vir à casa do Senhor? Seu filho estuda quando tem prova? Estuda quando tem prova? Ou estudava quando tinha prova? Seu filho estuda a palavra do Senhor? Eu vejo dois pais levantando a mão, três no máximo. Irmãos, que tipo de padrão temos passado para as pessoas que amamos? Eu não quero que a minha família fique assim, meus filhos sejam assim ou frágeis, mas quero que sejam pessoas seladas pelo Espírito Santo, que busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que tenham a certeza que se buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo lhe será acrescentado. E é tudo, o Senhor nem fala na palavra dele: ah não, olha, eu vou acrescentar roupa, comida e uma casa. Ele fala tudo, tudo será acrescentado, né? Porque não é Deus aquele que provém todas as coisas? Então às vezes a gente está mais preocupado em que escola o nosso filho vai estudar, o que ele vai vestir. E isso não é errado, irmãos, essa preocupação nosso filho, dos seus filhos terem os melhores, terem as melhores coisas e tudo mais. Mas será que a gente está preocupado mais com as coisas ou com o reino de Deus? Em buscar o reino de Deus, em ensinar sobre o reino de Deus para os nossos filhos. E isso era uma coisa que eu queria que os irmãos pensassem, porque eu não sou mãe e desde hoje eu já estou pensando nisso. Porque se minha vida hoje não é uma vida de padrão ético e moral firme com o Senhor, como é que eu vou poder ensinar isso aos meus filhos? Né, irmãos? E os irmãos têm contato com crianças. Se não tem contato com crianças, tem contato com alguém da sua família que ainda não é crente e que pode estar sendo consumido pelo mundo. Ou que tem algo tão frágil que aos pouquinhos vai se desfazendo. Você fala: nossa, aquele irmão se afastou da igreja porque ele não era selado pelo Espírito Santo. Ele com certeza em algum momento se desviou do Senhor e não buscou primeiro o Senhor e o reino de Deus e a sua justiça. Esses três rapazes não estavam preocupados se eles iam morrer queimados ou não, mas eles estavam mais preocupados em seguir a vontade do Senhor e não se curvar diante do mundo, mas se curvarem somente diante do Senhor e do seu reino. Será que a gente faz isso? Será que a gente está preocupado com isso? Será que as crianças da nossa igreja estão preocupadas com isso? Quantas crianças a gente tem aqui hoje? Né? E a nossa responsabilidade também é ensinar valores morais e os padrões da vida, né? Que tipo de vida a gente quer seguir? A gente já tem até o manual pronto, né? Deus é tão bom que já deixou o manual pronto. E nem assim a gente faz, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar. Esses três rapazes não se curvaram. Eu não vou me curvar. Os irmãos, creio também que vão ficar firmes. Mas agora vocês têm que passar isso adiante. Certo? Então, tá, irmãos, vamos orar? Pai de amor, obrigada, Senhor, por esse momento que tivemos contigo. Ó Pai, nos ajude, ó Pai, para que possamos cada vez mais buscar somente o teu reino, somente o alvo, Senhor, somente aquilo que é da tua vontade, que não nos preocupemos com as demais coisas, ó Pai, que possamos ser como esses três rapazes, ó Pai, que não se curvaram diante do mundo e que tinham plena convicção de que se buscarem primeiro a ti, o Senhor estaria junto com eles, ó Pai, e que eles não precisavam ter medo de nada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá a possibilidade de pensarmos sobre como temos conduzido a nossa vida, ó Pai. Fica com as crianças, com os pais, ó Pai. Que os pais possam dar a devida importância a trazer seus filhos à casa do Senhor, a ensiná-los em casa, ó Pai, sobre ti, a estudar com eles, a orarem com eles, ó Pai. Que o padrão ético e moral da vida dos nossos irmãos, ó Pai, da nossa vida, da vida da tua igreja, sejam padrões éticos e morais da tua palavra, Senhor. E que isso possa ser ensinado na nossa casa todos os dias, ó Pai. Para que mais daqui a uns anos a gente não se arrependa e diga, poxa, aquela pessoa que eu amava se desviou, Senhor. Pai, fica conosco, nos ajuda, Senhor, a ficarmos firmes contigo. Em nome de Jesus que eu oro, amém.